Agora é Búfalo, a revolução. E aí, a Baitetuba! Agora batendo mais forte. E no comando da máquina, o DJ que vem agitando a galera há mais de uma década. É o novo! Há mais de uma década. DJ Wesley. A sua diversão garantida. Aí, DJ Wesley! Solta, do jeito que o Wesley goza! A revolução! Bora, meu búfalo! Bora, meu búfalo! Búfalo do Marajó, a revolução. Chama ele, vai! Traz o meu búfalo pra brincar. Mani, estúdio Mini Matrix! Para! أنا كترسني اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا Prepara essa chifrada, meu animal! Revolução. Agora eu vou te falar, eles são de Abaitetuba e o agito vai rolar. O nome das equipes agora eu vou te falar, eles são de Abaitetuba e o agito vai rolar. E aí? Bad Boy, Sol Pitel, Poderosa Farrista e o Cachorro Louco, os incríveis. Bora começar a chamar as equipes. O bagulho tá louco. família Lacoste doidando no rock. Família Lacoste doidando no rock. Parceiro Gibanilson, valeu Edilson! O bagulho tá louco, traz os malotes, o bagulho tá louco, traz os malotes. E aí, Lacoste! Doidando no rock, família Lacoste doidando no rock. Bandidão, moleque é vilão. Já botei no 14. Júnior Santorini. Forte, 18, jamais deturba. Bora, bate forte! E os implacáveis são aqui no animal. Revolução. São eles que comandam a situação. Implacáveis do rock é ostentação. Em Abaitetuba não tem pra ninguém. A gente chegou no setor contando as placas de 100. A nossa festa. Meu parceiro Lucas Cacetara, bora Lucas! Bora lá, Dudu! Os irmãos Metralha! Sendo bonitão, Joab, o Peixe, o Raba, o presidente Cris Rodrigues, Lady Vips, o Rock! O meu coração sempre rola história de dizer que a culpa foi de alguém. Mas olha só como é certo, você nunca confiou em ninguém. Eu que nunca te fiz sofrer, quem me viu ali eu estava só, como sempre pensando mal. Lucas Correia, o Nego Rei, o Moguinho, meu amigo Juninho, os caras de pau. Galera veio lá de Belém, do bairro do Marco, romper fronteiras pra curtir o Búfalo! Escamoso nas fronteiras, o Everton Ferreira, Fernando Pantoja, o Índio, o Moleque. Abraço Cardoso, fortíssimo Dadinho, a Deise. É desde o tempo do Hi-Fi, agora aqui. Revolução. Olha a evolução, chegou, vai ter. Novo Badala Som. Novo Badala Som. O Búfalo é perfeito. Os moleques da onda, o Marlison Jobson. Alô, Faísa, você e o Thiago! Embora de marcante, marcante, vai, vai, vai! E aí, DJ, solta seu fone mix. Pra galera balançar geral. Então vai! E aí, Junão? Bora, parceiro Juninho aqui, o Ladinho dos Cachorros. Minha casa, minha cama, te amo a roupa toda. Bora puxar, bora puxar, bora puxar! Uou! Um abraço, amigo Ronaldo, Rogério. Olha a Andressa aqui no Búfalo. Olha pro céu, olha. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Joga a mãozinha pra cima. Dia 1 de setembro, Tribo Som Guerreiro Digital. Lançamento na Arena do Fabinho. Abra DJ Marcos Paulo, Marcelo Considerado. Todo mundo aqui, ó. Jamiguari Promoter. E a Batoa Bete, Jordinho da Fortuna, Mara Rodrigo, Gasparzinho de Maju. Boa noite, Luara. Deixa eu tocar essa música que a galera lembra. Deixa eu tocar isso aqui, deixa eu tocar isso aqui, ó. Aqui, ó. Alô! E a minha equipe cacetada! Revolução! Bora, minha equipe cacetada, bora tomar tudo! Alô, DJ Wesley! Wesley, é do Rubi! Wesley, é do Rubi! Wesley, é do Rubi! Wesley, é do Rubi! Ele é o copiloto da nave! Ele é o copiloto da nave! Segura! Um abraço, amigo Serginho do Palha, ao lado da Monique, são aqui no Búfalo! Sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Meu amigo Júnior do Fibonge também. Robinho Playboy! E aí, Robinho? Vindo de corpo. Aqui ao lado, ó. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe medo no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e mesmo para e terra. DJ Wesley. Porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamar. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edson e Edson, meu irmão. E agora? A revolução! Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar. Se vou estar pensando em breve, você não vai querer voltar. Um abraço, um beijo para as damas da farra e os seus seguidores, Amanda Dias, Maravilhena, Bia das Damas, os seguidores do Búfalo! Os caras doidos da Super Trinca, o Alisson Lulu, Rui Vinha, Santos da Trinca, Genielson, galera Ultra Pop! Leandro D2, o Lucas Genesee de Maitê! Alô, garçom, banhoca! quantos mouse? É pacote, é pacote logo. Alô, garçom, manioca! Vem te embora que a equipe cacetada tá com muita sede hoje, meu parceiro. Se prepara que o F10 já chegou ao lado aí! A maior estrutura audiovisual. A maior estrutura audiovisual do Pará. Chegou. Chegou. Novo Badala Song. O Búfalo do Marajó. Novo Badala Song. O Búfalo. É perfeito. Agora, seguidores. A revolução. A aparelhagem mais amada do Brasil. Então deixa eu tocar essa sequência, Maite Tuba! Búfalo do Marajó, a revolução, revolução. Búfalo, búfalo do Marajó, a revolução. DJ Ediel, só que o ladinho, de corpo. Por tanto tempo procurei, senti um grande amor assim. Tá gravando, Ediel. Procurava por alguém. Família Atitude, o Bruno Elvis, o Fernando Desmintado, o Vaidon Paula, Nilson Lima, João do Rock, o Chimbinha, o DJ do Frango, o Andrei Jameson do Coco Loco. Foi tudo que eu desejei. Breno das Teses, o Lucas, toda a galera cacetada. Christian, a sua primeira dama. Vanessa, irmão Aru, tá todo mundo aqui, Lajinho. Você não quer. Do Marajó. Banda Amazonas. Silva Nilson. Banda Amazonas. Toda razão, e só peço teu perdão por meu engano. Tudo isso em minha vida é um calvário eterno. Alô, garçom! Não chega aqui, Ladinho, com meu amigo Zé Miguel. Traz logo o balde que o Zé tá com sede hoje, esse garotinho. Esse garotinho! Búfalo do Marajó! Deixa eu mandar uns abraços que tá acumulando aqui, peraí. Fala, galera da equipe Lacoste, nosso muito obrigado. Travou o celular, destrava aí, ó. Júnior Rodrigues, a família Sem Limites. E Nilda Garesma. Família Sem Limites, tá todo mundo aqui no Búfalo. Rodinei! Travou o celular. Minha vida, um amor que fará com que eu nunca entristeça. Acabou, acabou isso. Vendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir. Seu Crenço! Agora com o Ekel. Coração, e te peço um beijo cheio. Meu Deus, eu não sabia que o amor F10 amor nada. Parceiro Wagner, Margalho, frio. Jeff Cunha, o Mário, Romário, Miller, Tito, Senna, todo mundo aqui. Evolução. Viverei pra sempre ao teu lado. O amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando. Te amando com amor lindo. Se você pretende viver um grande amor, eu sou o erro. Um abraço, Pedro do Esquadrão da Nike, Miranda Alto Filho. Adriele Royal da loja 3 Boutique, DJ Igor Eletrizante, Rodinei e Jaqueline completando 9 anos hoje. Parabéns ao casal aí, mano. Se você pretende viver. Já casaram, já moram junto, tem filhos, como é que é? Tá só enrolando, tem que casar logo. Gabrielzinho, Ratinho da 007. Sete. Sou seu servo, seu objeto, disco voador. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou anão, serpente, um transformador. Parceiro Bruno, Bruno Playboy, o Eagle Show, o Lucas Santos e o doido lá de Mojú. É doido, é? Avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Búfalo do Marajó, a revolução. E agora? Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Deixa na batida, Wesley! Vem fazer um chifrinho, velho. Agora é o Búfalo do Marajó. É o Búfalo do Marajó. Olha o brengaço! Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Toda a galera da equipe Gasparzinho, abração! Vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera! Meu amigo Moisés do Celta, o Tito Senna, o Vanilson com a sua Adriana. Libera, libera pra mim. Libera, libera, libera, libera, libera, libera, libera. Revolução. A revolução. A luna da janela fica sempre a me olhar. O nosso grande amigo particular, o homem que com certeza faz parte da história dessa aparelhagem, tá aqui um ladinho, grande doutor Rui! Esse é patrimônio do Búfalo! E ele tá aqui ao lado dos moleques da queira, os moleques da revolução. É só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Bora, meu Búfalo! Ah! mas você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Amigo Alan Rodrigues, o Alex Rodrigues, desculpa. Cego, DJ Igor, DJ Cleidson, o Wellington Gomes, Will Gomes, o Alan, o louro da Nike, junto com o Tatu lá do Murutininga. No show do Búfalo. E um show em alta definição de verdade. Agarradinho, vai! Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar essas flores que você... Olha, a gente já temos a venda CDs gravados ao vivo! Cadê a primeira e a segunda parte já? Amigo, você... Vai! Ou caiu na brecha? Ah, dá certinho. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar. É pra dançar, Maitetuba! Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje. Revolução, de camisa larga e boné pra trás. Eu até sejo, batata. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa, Dona Maria. Deixa eu devolver a tua filha. Vai me desculpando a outra. Essa menina é um desenho no céu. É Dona Maria! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Aonde foi parar o seu juízo? E ora, ora! Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Ô, Juninho! Que tem como a moça gritar baixinho. Agora que o pessoal tá dançando, Juninho! Já que tá bom. Juninho Moura! Lindo de corpo. Juninho Moura tá malhando, moleque. Já que não. Junto com o Edielson e com o Givanilson. Tá malhando junto. Vamos acordar esse prédio. Tô sabendo, vão os três juntos pra academia, diz. Pro povo, enquanto eles estão indo trabalhar, a gente fez amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse fogo? Parceiro Rodrigues Camoso lá de Moju! Peguei meu coração. É das fronteiras, o Everton Ferreira, o Fernando Pantoja, junto com o Índio. Fico aqui. É Mesequé. É Mesequé Cardoso. Fortíssimo Dadini e a Deise, desde o tempo do Hi-Fi. Agora estão aqui no Revolução. Pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra ti, viu? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Calma, devagar, devagar. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão... É, preto velho. Diga porque com medo está... Pretinho! O índio dos intocáveis, o Stanley de Maitê. Patrick Noverende, Thaís Haddad, Bibi Carvalho, todo mundo! O Chito GD8, amigos da farra, o Marcos Douglas. O Douglas Peça, Joelson, Maílson, equipe Tentação. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Revolução. Tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Parceiro Mirinha, Adelson! Ediane, galera, Ciscar de Guaraci, rompendo fronteiras. Falando em romper fronteiras, quero mandar um abraço especial. Agradecer a presença. Meu parceiro Moguinho, os caras de pau lá do bairro do Marco Mene. Marco Mene! O seu tempo vai chegar. Agora, Batata, ó. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal. Ah, eu com a Luzinha dançando essa, hein? Revolução. Como eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente com sabor. Como não posso ter você aqui. Fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Calma, Madada. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. Pra dançar! São amores que deixam... Bruna, decola, Rafinha da T1TB! Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da... Para meu búfalo! A maior estrutura audiovisual do Pará. Chegou. Novo Badala Song. O Búfalo do Marajó. Vem fazer o chifrinho, véi. Agora é o Búfalo do Marajó. É o Búfalo do Marajó. Quem é que tá solteiro? Já a mãozinha pra cima aí! Quem é que tá afim de amanhecer? Faz barulho! E agora? This is a test of the emergency. Test of the emergency. Test of the emergency broadcast. Oficial do novo Búfalo do Marajó! Búfalo do Marajó! A revolução! Bora pra cima, Wesley! Revolução! Show do animal! Alô, MDK! O Paysandu não tá muito feliz hoje, não, que o Paysandu perdeu ontem, não foi? A galera do clube do Remo dá uma vaia no Paysandu bem alto, ora! Mas calma que a galera do Paysandu também tá feliz, porque hoje o Remo perdeu também, meu parceiro. Parceiro. Quem é do Paysandu dá uma vaia no clube do Remo? Não. Cadê o bando de loucos? Quem é corintiano dá um grito. E olha, Wesley. Diz. A gente tem um ex-jogador do clube do Remo que tá aqui. Cadê ele? Deixa eu ver se eu consigo avistar ele. Cadê ele? Silvio? Cadê? Onde é que ele tá, maninho? Tá, ah, tá ali, ó. Tá ali, ali ó. Tá ali. Eu sou mais ele no ataque do clube do Remo, que ele tirou o Paysandu da Copa Verde, o gol dele tá ali. Levanta a mão aí, Silvio. Quero te ver. Tá ali o Silvio, ó. Rapaz, só se foi antigamente, porque esse ano o Paysandu foi campeão da Copa Verde. Agora, quem acha que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, vai fazer pra cima. Alô, vai ter turma, sai no chão, no chão! E doida! E doida! E doida! É pra ir doida! Bora, meu búfalo! Atitude, a Maite, Alessandro Araújo, Fernandes Pintado, DJ Sandoval, considerado Gordinho do 12. Gordinho, batidão, abraço, Gordinho. Igor Show, Bruno Play. O Bruno Playboy, Lucas Santos, grande Monju. Doutor Alô, doutor Alô Quaresma. Messiguer Cardoso, Messias. Fortíssimo, Danadine, a Deise, família Red Shopping. Senhorita! Tá! Agradecer a presença do nosso parceiro Júnior Magnata! E aí, Magnata! Lindo de corpo! Lindo de corpo! Novo Badala Som. O Búfalo é perfeito. This is a test of the emergency broadcast system. This is a test of the emergency broadcast. Prepara, my dear! This is a test of the emergency broadcast system. Quem é que vai amanhecer? Faz barulho! Não! Pedir pedi pra parar, parou! Não. No trabalho, minha estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Eu vou curtir com o Givanilson. Com o DJ. Alô, bala! De férias. Férias. Vou sair com os maluquinhos. Vou no Android dar um rolezinho. Tô precisando de férias. Sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Bora, minha produção! Bora, minha produção! Não. Só os moves, só os moves, só os moves. Deixa a placa de LED, apaga só os moves aí. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga, vai! Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Bora que tá liberado! Parou, mano! Não pode parar, não! A revolução. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Assim a luz me enxerga, eu não aguento mais. Só perder. Canta aí! É muita pressão na tua cabeça! É muita pressão na tua cabeça, é muita pressão! Na tua cabeça é muita pressão! Na tua cabeça é muita pressão! Na tua cabeça! Mas agora eu não quero nem de não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Com suas amigas pra lá. Cuidado pra lá, não te dá beijo de vir aqui me dar. Com suas amigas pra lá. Cuidado pra lá, não te dá. A parada é o seguinte, vou tocar uma marcante e uma atual. Uma atual e uma marcante. Segura, segura, segura. Uma atual, uma marcante. Uma marcante. E agora uma atual. Búfalo do Marajó. Vou abaixar o som, quero ouvir quem sabe cantar. O quê? Só mais, só mais. Só mais uma chance. Uma atuação. da 007. E aí? Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço. Lá é o Baitetuba, foi no Badaraçô. Eu me apaixonei fazendo um chifrinho. Vem fazer um chifrinho. O Wesley e Darlan. Eles estão achando. E o Pataguta! Um abraço pro Dio Ternura, jogo do Al. O Nilson, o Margelo, Francinaldo e a Jamiego. Uma marcante e essa tua aqui, ó. O bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. É aniversário dos caras aí. Tá louco, alô, equipe Lacoste. Traz os malotes, família Lacoste doidando no rock. Família Lacoste doidando no rock. Foi tudo na mesa e pode chamar as bandida. Olha a Lacoste novamente. Essa equipe vai bagunçar sua mente. Aumenta o som que a novinha tá maluca. Aumenta o som que a novinha tá maluca. Ei, bandida, eles são de Abaitetuba. Ei, bandida, eles são de Abaitetuba. Pode arriar o Scott e a cerveja. Um, dois, três, já explodiu minha cabeça. Cadê o Xandão pra dar banho nas bandida? Fica suave que hoje o banho é de tequila. O bagulho tá louco, traz os malote. O bagulho tá louco, traz os malote. Família Lacoste doidando no rock. Família Lacoste doidando no rock. O bagulho tá louco, traz os malote. O bagulho tá louco, traz os malote. Família Lacoste. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.